nosso tema dessa tarde, então, é piedade. Outro dia a gente tem um grupo de estudo, e antes do estudo a gente sempre faz como a gente orienta, que é o Evangelho no Lar, né? A gente também pega o Evangelho, abre ele numa determinada página, faz uma leitura, uma pequena explanação e depois parte para o estudo. E aí, quando a gente abriu aquela noite, o tema que saiu aqui num texto foi piedade. E às vezes a gente já conhece o termo piedade, mas a gente às vezes não sabe muito bem o que, que ele significa. O que, que é piedade, né? A gente tem às vezes um conceito um pouco diferente sobre isso. Daí, pegando ali o dicionário, a gente vai e busca qual é o significado da palavra piedade. Piedade significa dever, devoção. Na Roma antiga, antes de Jesus até, e durante o período ali que ele viveu, o império cunhava moedas e inscrevia nelas piedade. Nesse sentido de dever e devoção, dever ao império e devoção ao imperador. Eles usavam nesse sentido a palavra piedade. Mas um dos outros significados da palavra é o termo compaixão, que também às vezes a gente ouve falar em compaixão e parece algo um pouco distante, um pouco fora dos nossos dias, o termo compaixão. E compaixão também, o significado é sentimento despertado pela dor do outro. Então, quando eu percebo alguém em sofrimento, aquela dor desperta em mim um sentimento que é o sentimento da compaixão. Mas não é só isso. A compaixão, ela busca diminuir essa dor. O objetivo desse sentimento de compaixão é com que eu faça algo para diminuir a dor desse outro. Tem um negócio que se caminha um pouco do lado da compaixão, que é a pena, que a gente fala muito em pena também, né? A gente vê uma situação e diz, fiquei com pena, fiquei com dó. A pena é parecida com a compaixão, só que a pena, ela é um sentimento em que a gente se lamenta, como a gente às vezes transpira no falar dela, né? Me deu pena. Então a gente fica se lamentando, porém é um sentimento passivo, é um sentimento que não passa disso, enquanto que a compaixão, ela é ativa. A compaixão, ela busca, como diz a definição, diminuir a dor. E a pena, a gente simplesmente se lamenta. A gente até diz, né? A gente não deve ter pena dos outros. Ou a pessoa, quando está numa situação inferiorizada, ela às vezes diz, eu não quero que tenham pena de mim. São significados um pouquinho diferentes, né? A gente às vezes pensa de uma forma diferente dessa que é colocado aqui. Mas dentro dessa situação da própria compaixão e da pena e de buscar diminuir, o Mick já falou inúmeras vezes aqui da parábola do bom samaritano, onde é tratado a questão da compaixão. E só para relembrar ela, na parábola, Jesus cria uma história para poder exemplificar um ensinamento que ele quer passar. Então ele coloca lá que tinha um homem caído na beira da estrada, desacordado, e passou por ele um religioso. Na época, a religião dominante ali era a religião judaica. Passou um religioso e a gente tem essa concepção de que a religião, ela tem por obrigação atender os mais pequenos, os mais fracos, os que estão em situação inferiorizada. E na parábola, então, ele diz que aquele religioso passou e não deu bola. Passou logo em seguida, eles chamavam de doutor da lei, que eram aquelas pessoas que tinham o conhecimento profundo da lei judaica, conheciam os livros sobre a lei. E ele vendo também, aquilo ali também não fez nada. Ele também tendo o entendimento, por exemplo, desse texto que a gente está falando, ele não teve nenhuma atitude. E o terceiro que passou foi o samaritano. O samaritano, na época, era um povo considerado, vamos dizer assim, mais desprezível, porque eles não seguiam a religião. Então, eles eram considerados inferiorizados. E o samaritano, quando viu aquilo, na própria parábola fala, né, que ele, tocado de compaixão, ele foi lá, levantou o cara, levou, cuidou, pagou para cuidarem. Então, ali, o termo compaixão, ele é citado de novo e ele diz tocado de compaixão, para exemplificar aquilo que foi dito no conceito de que ele é um sentimento ativo. Ele viu, foi tocado e ele teve uma atitude. Outro dia, faz bastante tempo até, lendo uma coluna de jornal de um autor que não é religioso, não é espírita, não é nada desse enfoque, dentro do texto ele citou lá uma frase que ele ouviu inclusive da mãe dele, ele até coloca, né, sobre de novo a questão de compaixão. E ele diz que o ser humano só se sublima, e sublimar é se elevar. A gente sempre, quando a gente fala de Deus, a gente olha para cima, né? E sublimar, no caso, então, é se elevar, é se aproximar de Deus. O ser humano só se sublima quando sente compaixão, ele diz. E ele só sente compaixão quando se coloca no lugar do outro. A gente vive hoje numa sociedade cada vez com mais pessoas, porém a gente observa que a gente está cada vez mais individualizado, cada vez mais preocupado, cada um com os seus problemas. Então cada vez parece que fica mais difícil a gente perceber essa dor do outro, essa necessidade. Essa frase que parou aqui na TV, ela diz que a caridade é um processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a Terra se realize na condição do esperado Reino de Deus. Aqui no texto do Evangelho, que fala sobre piedade, ele tem alguma coisa que nos remete a isso aqui. Ele começa dizendo que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Que a gente tem os anjos como sendo, né? Desde pequeno a gente vê os anjos como seres altamente elevados, seres que estão em contato com Deus. E a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É uma indicação do que a gente precisa fazer para, se a gente quer, de repente, fazer com que essa nossa oportunidade encarnatória ela tenha êxito, né? De repente, aquele amolecimento do coração. É irmã da caridade e que nos conduz a Deus. Então, por isso, né? Quando fala da caridade, para que se realize na condição esperada do Reino de Deus. E caridade também é um problema, porque quando a gente fala em caridade, a gente está tão acostumado naquela caridade de dar alguma coisa, dar um alimento, dar um agasalho. Mas a caridade é muito mais ampla do que isso. É muito mais do que eu dar aquilo que não me serve, que normalmente é o que a gente faz, a gente dá o que a gente tem sobrando, ou até o que está dentro da minha casa me incomodando, que está me atrapalhando. Então, vou dar para alguém isso aqui, que tem sempre alguém que vai precisar. É necessário, mas é bem mais do que isso. Olha o que ele diz aqui mais adiante. É um texto bem pequeno, texto de pouco mais de uma página. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. Vou falar para aquele significado, né, de piedade. O amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos outros, é a virtude por excelência que Jesus praticou durante toda a sua vida. Diz aqui. Interessante, né? Eu falei dos nossos dias que a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas situações, com os nossos medos, às vezes, de se aproximar de alguém. porque aquele alguém pode ter algum interesse negativo, então a gente acaba usando como pretexto para muitas vezes não fazer alguma coisa. E o próprio Jesus disse, né, que quem precisa de médico são os doentes, não os que estão bem, né? A gente às vezes ajuda quem tem condições de talvez nos ajudar num momento que a gente precisa, e não aqueles que realmente precisam de ajuda e que não poderão retribuir. Olhando num outro texto, ele fala que a psicologia, ela trata de dois princípios do ser humano, o princípio paternal e o princípio maternal. O princípio maternal é aquele amor incondicional, aquele amor que ele faz sem impor nada. Ele simplesmente, ele ama. É por isso que a gente diz que as mulheres são bem mais propícias, né, ao amor verdadeiro. O amor de mãe é o amor que mais se aproxima daquele amor quando a gente fala das definições da palavra. Ele é incondicional. Ele até cita, né, de quantos filhos que saem do caminho, vamos dizer, do caminho do bem, e essas mães não abandonam eles. É só a gente ver nos lugares onde existem pessoas em situações difíceis, se são as mães que estão lá prestando ainda assistência a esses filhos. Normalmente são. E o amor paternal é um amor diferente, é um amor condicional. É um amor que ele quer algo em troca para poder fazer alguma coisa. É uma questão de raciocínio e de lógica. A gente, às vezes, condiciona Deus, porque a gente chama de Deus no masculino, condiciona Deus Pai como tendo esse amor paternal. Bom, se eu não for bom, Deus não vai fazer nada para mim. Se eu não fizer o bem, Deus também não vai me ajudar. E, na verdade, a gente não entende de novo Deus, né? O que é Deus. Porque Deus não faz isso. Senão ele seria humano, não seria Deus. Mas a gente percebe que a lógica, ela é muitas vezes fria. Porque é quando a gente, usando de novo até o exemplo da parábola e trazendo ele para os nossos dias, quantas vezes a gente passa por pessoas em situações bem piores do que a nossa, pessoas que estão muitas vezes, às vezes elas não estão nos pedindo nada, elas estão só na situação delas. Mas nós, dentro da nossa lógica fria, a gente já rotula e explica o porquê que ela está passando por aquela situação. Ah, está assim por isso e por aquilo. Então, muitas vezes, nós pegamos e nós estudamos, nós adquirimos conhecimento, e esse conhecimento ele nos torna juízes. Ele não faz com que o nosso sentimento ele seja amolecido ao ponto de simplesmente fazer. A gente julga e não faz. Sem perceber que tudo aquilo que a gente faz, o primeiro beneficiado de tudo isso somos nós mesmos. A gente pode até ajudar alguém, alguém que precise ou alguém que não precise, não importa. A gente pode ajudar, prestar o auxílio e aquela pessoa se utilizar disso para melhorar ou não. Mas dependendo do movimento que nós fizermos interno, de realmente sentimento, a gente está fazendo por nós. Então, quando a gente fala de evolução, e aqui diz, né, que é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, se a gente olhar para o outro, a gente vai dizer, não, esse não vai ser beneficiado, esse não vou ajudar, esse não merece. Eu perdi uma chance, eu perdi. Não ele, porque ele vai continuar insistindo no modo dele, até que alguém olhe para ele. E ele vai achar alguém que vai olhar. A gente vê exemplos, a gente fala tanto de coisas hoje, nos nossos dias, de coisas ruins que estão acontecendo, e a gente vê tantos exemplos bons, positivos, de pessoas que estão fazendo coisas que nos surpreendem, porque às vezes estão muito distante da nossa condição de fazer, de ser ativo nesse sentimento. Mas são exemplos que vão nos marcando, que vão ficando guardados, e talvez numa oportunidade, quando a gente menos espere, de tanto insistir, de repente, no exemplo, a gente faça, a gente consiga puxar de dentro essa virtude que está ainda pequenininha, está tentando se alimentar para criar força e ser desenvolvida da forma que é necessária. Porque ou a gente acredita na gente, no que a gente pensa, ou a gente acredita nesses irmãos maiores que passaram e que nos deixaram esses exemplos. Esse aqui é um. Essa frase foi dita pelo mentor do Chico, né? Que deu tanta informação. Então, será que realmente isso é necessário? Ou será que é necessário aquilo que eu penso? De uma frase que passou antes, que dizia que para a gente chegar numa situação diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. Nós temos que, muitas vezes, nos mudar. Temos que deixar de ser quem nós somos. Isso é difícil, porque a gente acredita que como a gente é, está certo, está bom. Todos nós achamos que nós somos bons como nós somos. Nós estamos bem. Porque a gente sempre olha para o lado e vê alguém pior. Mas a gente tem que olhar para frente e ver os melhores que nós. Amanhã vai ter uma cerimônia de canonização lá no Vaticano da irmã Dulce, né? Brasileira, quase contemporânea nossa. E se a gente for olhar a vida dela, ela está dentro de tudo isso aqui, ó. Ela fazia porque aquilo estava dentro. A necessidade que ela tinha era pelos outros, não era por ela. E a gente olha, não porque ela vai virar santa, isso aí é um título humano, mas a gente tem certeza de que uma pessoa que faz o que ela fez, ela hoje está numa situação bem melhor. Com certeza, ela vai depurando do espírito essas tendências que nós temos ainda tão humanas, tão materiais, né? De autopreservação, de conforto. Ele nos fala aqui no texto mesmo, né? Que essa piedade, a força dela é combater o egoísmo e o orgulho que a gente ainda traz dentro da gente, que são os grandes problemas. Todos os nossos problemas, eles têm como raiz orgulho e egoísmo. A não admissão das coisas que estão acontecendo, a não compreensão dos outros e a tendência de querer fazer o bem apenas para mim, achando que eu estou fazendo bem para mim, quando na verdade eu estou sendo o primeiro prejudicado, quando eu estou perdendo essas oportunidades de fazer alguma coisa. Então, essa parábola do bom samaritano, imagina, é do tempo de Jesus, né? É extremamente antiga, e a gente traz ela para os dias de hoje, a gente consegue aplicar ela ainda. Esse texto que fala aqui é uma mensagem espiritual dentro do Evangelho. Ele também tem cento e tantos anos, e às vezes a gente acha que isso aqui só servia naquela época e novamente se enquadra nos nossos dias. Nós temos ainda os mesmos problemas há muito tempo. Nós estamos encarnando e desencarnando e muitas vezes evoluindo muito pouco. Porque a gente, na questão material, a gente está se desenvolvendo rapidamente. Mas na questão moral, a gente está deixando a desejar. Então, a gente tem que, somente quem já tem uma boa idade, né, vamos dizer assim, a gente já consegue perceber que algumas situações não são mais necessárias. Nós não precisamos mais, não é trabalhar tanto, mas é amontoar tanto. Nós temos que agora é pensar mais na questão do nosso ser, da dedicação interior que a gente vai dando no nosso dia, o tempo que a gente vai dedicando ao nosso bem-estar espiritual. Porque daqui a pouco a gente volta e a gente tem que chegar lá um pouco melhor do que a gente saiu de lá. Fica a sugestão, então. Piedade.